ABC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Na Educadora, agora são 10 horas. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos educadores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sonho, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, coração de nota azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar. Vamos falar de saudade. Ouvintes, boa noite. Ainda não é neste programa que vamos concluir o depoimento do compositor Erivelto Martins. Quem ouviu o seu primeiro depoimento, por certo, há de concordar que ele ainda tem muita história a ser contada nos próximos minutos. E por isso mesmo, vamos dar continuidade a este depoimento em que Erivelto Martins recorda passagens de sua trajetória pela música popular brasileira e pelo rádio, sempre, ouvintes, se reportando aos seus consagrados sucessos musicais. Trio de Ouro, eu nunca poria o nome de Trio de Ouro no conjunto, porque seria um pouco meio presunção. Mas o César Ladeira, que era um apelidador, ele, um dia na rádio, ele anunciou. O trio fazia um sucesso danado. Ele anunciou, Dalva de Oliveira e a dupla Peixe Branco, um Trio de Ouro. E aí os jornalistas começaram a escrever, ouvimos ontem o Trio de Ouro, e ficou. O fim eu tirei do disco os nomes e ficou só Trio de Ouro. Há muita gente que encontra estrelas na própria lama e junta um buquê de flores do mal que soube espalhar. Há muita gente que a glória arranca do próprio drama e da tragédia da vida motivos para cantar. E quando erra, proclama, e quando peca, sorri. Estrela na lama, mas eu me refiro a ti. Porém, tudo que fizeste não te fez minha inimiga. Mas eu peço à mulher que te escuta, que teu exemplo não siga. Porém, tudo que fizeste não te fez minha inimiga, mas eu peço à mulher que te escuta, que teu exemplo não siga. Porém, fez minha inimiga. Mas eu peço à mulher que te escuta, que teu exemplo não siga. Há muita estrela na lama, mas eu me refiro a ti, a ti, a ti. Você fez parcerias famosas com Davi Nasser. Como você conheceu o Davi? O Davi era um jornalista sempre muito presente, muito famoso. E eu conheci o Davi no Café Nice, que o Globo, o jornal Globo era ali, perto do Café Nice. Então a turma se reunia no café e tal. E o Davi um dia chegou perto de mim, era a época de guerra, mais ou menos 1941, 42. E o Davi sentou tomando um café comigo e não bebia nada, Davi não bebia. A gente estava lá tomando lá uns negócios lá e o Davi sentou, tomou um cafezinho e ficamos conversando, né? Estava querendo estourar a guerra no Brasil, né? Mas já se falava, o Brasil vai mandar força, sabe? E aí eu peguei e comentei com ele. Ô Davi, você vê só, a gente aqui tão calma, naquele tempo não tinha assalto, não tinha nada, não tinha ladrão. Então eu comentei, você vê, a gente nessa calma, nesse país nosso, agora já vem esse negócio de guerra aí, já o Brasil vai se meter, o Brasil não tem nada com isso, se meter nisso. E ele disse, é, você tem razão, é isso mesmo. Podíamos até fazer uma música sobre isso. Eu disse, ué, vamos fazer. Faz a letra que eu musico. E ele fez a letra que eu musiquei. Chama-se Prece de Paz. Senhor, o meu lago, meu campo é sempre verde. Onde os campos... Senhor, não deixes que mãos estranhas roubem a paz que a nossa terra tem. Um dia, as crianças voltarão a cantar nas calçadas, nas cidades distantes, além, muito além. Chama-se Prece de Paz. É uma beleza de gravação, gravada pelo Chico Alves. E daí para diante nós, que ficou tão bonitinho, tão bem feito, e começaram a acreditar na dupla. Eu compunho com o Benedito. Aí o Davi não sabia nada de música, não. Ele, mas era tão ruim de música, tão ruim, mas era um belíssimo letrista. O Davi era daquele tipo, às vezes eu musicava uma letra, depois passou-se a se fazer em parceria, né? Eu dava o tema, ele fazia, ou então eu já tinha metade, muita coisa eu fazia metade, ele fazia o resto. Aí já passou a ser negócio de amigo. Mas o Davi chegava e dizia assim, não, mas o seu ontem cantou para mim, tá, onde eu digo assim, não sei o quê, aqui nessas palavras tinha uma voltinha alta. Ele não sabia definir melodia, era uma voltinha alta. Aí eu ia pegar o violão, começar a procurar a voltinha alta. É isso aí. Ele tinha sensibilidade, mas não sabia transmitir. Se pra subir na vida eu tiver que decair, eu prefiro ficar onde estou e não subir. Se o preço da glória cobra um caro demais, eu prefiro ser apenas o que sou e nada mais. Eu escuto a voz da minha consciência, eu dou razão às razões do coração. Não sou uma poeira que se eleva e inevitavelmente volta ao chão. Se a escada do sucesso é uma descida, se é preciso mentir para subir, eu prefiro ser pobre como Jó e não transigir. voz da minha consciência, eu dou razão às razões do coração. Não sou uma poeira que se eleva e inevitavelmente volta ao chão. Se a escada do sucesso é uma descida, se é preciso mentir para subir, eu prefiro ser pobre como jovem e não transigir. Eu já disse por alto, eu já disse a você, eu cheguei no Rio de Janeiro em 1931, em 32 eu já havia gravado a minha primeira música, que eu não sei se você tem, que é da cor do meu violão. Eu cheguei no Rio de Janeiro sozinho, sem família, a família ficou em São Paulo, e eu comecei aí. Cheguei e me soltaram na rua assim, eu saí dando cabeçada. E desse dia em diante eu já era profissional. Aí eu saí cantando de graça, programa de calor eu entrava e eu fazia qualquer negócio. Eu não sabia se eu ia cantar, se eu... Cantor eu sabia que eu não era, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Então, precisa de um palhaço aí, sou eu. Trabalhei em picadeiro, fui palhaço de circo, eu fazia qualquer negócio. Não viu sua cidade iluminada, beira do sete calçada, feito de uma Conceição. Seus lindos coqueirais, cada palma se torna mais nova alma, e prendeu meu coração. Não quero dar exemplo, só bom tempo a verdade, não minto, falo somente o que sinto. Se não sou baiano, é. Não quero dar exemplo, só contemplo a verdade, não minto, falo somente o que sinto. Se não sou baiano, não. Cantei também no Jandaia e fui com trinta bom. Mosca Conceição da praia, fiz uma prece por mim. Também da cidade alta, no meu peito que não falta é recordação. Ai, ai, ai, ai, e não sou baiano, não. Bahia, Bahia querida, quem pintou sua aquarela, só viu farofa amarela, Batabá e Cangere. Ai, ai, ai, viu você? Ai, ai, ai, não viu você, não vê. Não viu sua cidade iluminada, beira do sete calçada, nem subiu a Conceição. Seus lindos coqueirais, que dava palma, que pela mais nova alma, que prendeu meu coração. Não quero dar exemplo, só contemplo a verdade. Não minto, falo somente o que sinto. E não sou baiano, não. Não quero dar exemplo, só contemplo a verdade. Não minto, falo somente o que sinto. E não sou baiano, não. A seguir, ouvinte, Servelto Martins fala sobre mais dois nomes polêmicos da música popular brasileira devido às histórias que sempre giraram em torno deles. Os dois nomes a que ele vai se referir são Heitor dos Prazeres e José Barbosa da Silva, o senhor, a quem acusam de ser um comprador de sambas, um esperto em matéria de apropriação de sambas dos mais populares, entre os quais o Gosto Que Me Enrosco. Porém, essa história e outras do meio do samba e do rádio de seu tempo, vocês vão ouvir contadas pelo próprio compositor Erivelto Martins. O que houve com o Heitor de fazer? Porque o Heitor era meu amigo, foi em parceria com ele. E o senhor, que eu conheci muito pouco, o que houve foi o seguinte: o Heitor vivia junto do senhor, o senhor era famoso. Mas nesse tempo não tinha direito autoral e nem direito de disco. Não tinha direito autoral de forma alguma. Então não havia interesse pecuniário nenhum, compreende? Havia um interesse moral. Fiz um samba com o senhor, que é um samba muito bonito e tal, tal. Mas o senhor ia lá para a Festa da Penha e com o violão na mão ele cantava. Mostrava todo mundo lá, aprendia na Festa da Penha. E às vezes até ficava popularizado, nascia lá na festa. Porque rádio não tocava, não tinha rádio para tocar. Havia uma emissora ou duas, havia uma, Rádio Sociedade, e ninguém tinha coragem de chegar lá com o disco mandar tocar, ninguém tinha coragem, nem achava que isso seria o certo. Então o senhor era lá na Festa da Penha que fazia a publicidade da música. Como o Heitor vivia muito perto do senhor, então os dois fizeram junto, o Heitor teve a ideia, o senhor pegou violão, e aquele negócio de parceiro, parceria, que às vezes o cara só fica perto, né? Eu tenho muitos casos, camarada. Vamos fazer a música, ele fica perto e eu faço sozinho, e depois tem que botar o nome dele. Mas é, tá boa, tá certo, é o parceiro. Então isso aconteceu com o senhor e o Heitor dos Prazeres. Fizeram. Dizem que a mulher é parte fraca, gosto que me gosto, e ouvi dizer. Então, eles fizeram isso junto. Aí o senhor chegou ao dia da festa, não tinha mentalidade de dizer, tem que botar o nome do Heitor, porque para ele receber os direitos autorais, não tinha direito autoral. Não havia sociedade de autor, não havia cobrança de direito autoral. O disco vendia 300, 400, 500. Era meio tostão que o sujeito ganhava. Ele não tinha nada. Então o sujeito ia lá, apanhava 10 discos para dar para os amigos, guardar e tal. Acabava o direito autoral dele. Então não havia isso. Mas o senhor, quando chegou na Festa da Penha, pegou e cantou. Dizem que a mulher é parte fraca, donga do lado, João da Baiana. E aí o samba foi um sucesso, todo mundo, ele cantou mil vezes, todo mundo deu letra para todo mundo. E o Heitor está em casa, não está vendo nada disso, está sabendo. Aí, dias depois, a cidade inteira comentava, o senhor lançou um samba. Aí o Heitor disse, é meu também, aquilo é meu. O senhor devia ter falado meu nome, só falado meu nome, melhor bastante. Ele não falou. Não era comum. Eles brigaram com o cara. Eles tiveram amuado. Não vamos brigar sério nenhum. Me lembro que nós tivemos um dia na Praça Tiradentes e o senhor estava no boteco, o Heitor chegou e ficou meio de longe, o Heitor era meio cara amarrado. Eu digo, Heitor, você não conhece o senhor? Conheço, sim. Aí o senhor virou, tá, oi, Tozinho, tá, vai, vai. Ele disse, já vamos, tá, assim, meio distante. Eu depois fui saber, era do legal da música, ainda, porque aí já tinha passado o tempo. Não passa por onde eu não quero ir. mas olhando bem fiquei ficou e começou a ser gravada, começou a render dinheiro e a direito autoral, aí o Heitor passou a dizer, eu fui roubado. Porque naquela altura ele não se sentia roubado, assim, sentia desprestigiado. Devia dizer que era meu, que eu era parceiro dele, mas não disse. Só isso. Mais tarde é que o cara me reclamou. A mesma coisa dizia do Francisco Alves, comprava. O Francisco Alves comprava porque o Francisco Alves tinha que gravar. Direito autoral não tinha. Direito de disco também não tinha, era um meio tostão. Então ele pegava e dava assim, naquele tempo, 50 conto para o sujeito, 30 conto. O cara, vou gravar a tua som, mas está aqui. Tocava a música. Para dar a música para ele. Não fosse um direito de inclusão. Você fazia um cinema. Cinema você coloca uma música ali e paga direito de inclusão. Porque cinema não rende nada, não tem direito autoral de cinema. Então você paga a inclusão. Era um direito de inclusão. Agora o tempo passa, a música fica famosa e o camarada acaba dizendo que foi roubado. Vencendo, consegui. A música por aí que não tem autor. Vou dizer uma. Floresta a Deus, mesmo assim a Deus eu não sou entendido. Uma música tradicional, não é isso? E uma belíssima música. Pois bem, essa música é de Germano Augusto, filho de Pepe, e João da Silva Gaspar. O João da Silva Gaspar era meu chofé. Ele não ligava uma palavra com a outra. Eu estava a vida inteira dizendo assim, eu vou fazer um samba para você gravar. Mulher, ô mulher, você me abandonou. Nunca poderia fazer, implorar, só Deus. Nunca fez. Eu dizia, ô Gaspar, me explica isso. Ele dizia, um dia eu te explico isso aí, mas não interessa. O interessa é o novo que eu fiz, ele saía a fazer o samba. Que de perto todo mundo sabe que nunca foi autor na vida dele. E o Germano Augusto era um português, hein? Ignorante. Que vivia na sombra do Kid Pepe também, porque era ele que arrumava para tocar com o revólver na cintura. Quem fez essa música? Mas nunca fez nada, nunca fez coisa nenhuma. Ele era também lutador, mas bota. Brigava, tomava muito dos caras. A casa até muito curiosa, o caso daquele, o autor da Rasta Sandália aí, morena. Como é o nome dele, não me lembro agora. Era um malandrão de morro. Eu sou irmão de Vasco, né? Não lembro agora. Mas havia no Rio de Janeiro um café São José na Praça Tiradentes, que a metade era restaurante, lá dentro, fechadinho, com umas treliças assim, e na frente era o café. Então, esse cara pegava o pessoal de morro, e o Benedito, uma miséria danada, sapato furado, só vinha para a cidade quando o sol não estava muito quente, porque o sapato dele não tinha sola, queimava o pé. Então ele vinha, Benedito ficava por trás da treliça, sentado na mesinha, aquela treliça assim, e ele trazia o camarada, e sentava ele ali na outra mesinha, do outro lado da treliça, e dizia, canta aquele samba, canta aquele samba, estou com uma ideia aqui, canta aí. E era o talentão, cara. Aí o camarada canta outra vez, pera, como é que é mesmo? E o Benedito está do outro lado escrevendo. O cara cantando e ele escrevendo. Do outro lado. Aí o resto agora. Peraí, devagar. Devagar que eu estou querendo entender bem. Aí pá, escrevia. Aí ele se levantava e disse, olha aqui, eu vou te dizer uma coisa, você não vai gostar não, hein? Mas se não gostar também não tem conversa não, porque a gente resolve na mão. Você me roubou esse samba. Aí o Benedito aparecia. Aí ele dizia, ô Benedito, canta aquela música que eu escrevi contigo ontem. Aí Benedito cantava. Tá vendo? Mas não pode ser, senhor. Eu nunca escutei essa música. Não, senhor, você escutou em algum lugar. Então, eu cantava todinho. Essa música é minha. E não diz mais pra ninguém que essa música é tua. Era assim. Aí estava ele com um samba novo. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos continuar escutando seu samba, Nega Manhosa. Nega Manhosa, eu tinha distribuído há muito tempo. E mas precisava de um cantor próprio. Então, um dia, o Blackout chegou para mim e disse, escuta, você não tem nada para me gravar? Eu digo, eu tenho aí, mas não está acabado. E cantei para ele, levanta, Nega Manhosa, deixa de ser. Tipo o Blackout. Aí, e a segunda? Eu digo, a segunda você faz uma segunda aí. Mas ele não era forte compositor. Mas ele é capaz de fazer você não gostar. Qual é a ideia que você tem para a segunda fase? Bom, já está querendo muito. já tem a música pronta, dá mais a ideia. Mas eu acabei dando a ideia. Não, eu tenho uma ideia. A ideia é o sujeito mandando ela trabalhar, se mexer e tal. E o chefe de família que sai de casa, né? E deixa o dinheiro para as compras. Então, ele deixou uma nota lá, uma nota de 100, de 50. Mas 100 naquele tempo era muito dinheiro. Deixou uma nota de 50 e ir para lá fazer as compras. Jogar no bicho também, porque é obrigação, tem que jogar no bicho. E me dá o troco, porque tem jogo domingo. É um tema simples, claro, nítido. Aí passou-se o tempo, já fez a segunda parte, não, está quase pronto. Aí eu falei, Cláudio, cadê? Tá, não, está quase pronto. Aí um dia o Nelson Gonçalves chegou para mim, tinha aquele sambinha gostoso que você tinha, como é que é? Já acabou? Eu digo, não, eu dei para o Blackout acabar para ele gravar, mas eu até hoje não acabou nada. Poxa, então eu vou acabar, eu acabo, você quer que eu acabe? Eu digo, não, eu mesmo acabo, eu já tinha o tema, já. Aí peguei o violão e acabei. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50, vai à feira, joga no bicho e vê se te aguenta, economiza. Olha o dia de amanhã, eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã, do bate-bola eu sou um fã. E aí o Nelson gravou, e a música está aí até hoje, já gravou 3 vezes, e a música está até hoje aí. O curioso da coisa, que quando o Blackout soube que a música tinha sido gravada, não saiu o meu nome, hein? Mas como, Blackout? Não, isso é uma molecagem. Pô, João, o Samuel é meu também, e você não botou meu nome, mas o Blackout ia ser seu, mas você não fez nada. Eu não fiz porque você não se apressou. Se apressou é negócio de 6 meses. Ele ficou danado comigo e quase que morre brigado comigo. Né? No fim da vida ele já doentinho, eu tive que fazer trabalho para ajudá-lo e tal. E a gente se falou e falou assim, eu morri brigado comigo porque eu não botei o nome daquilo que ele ia fazer. Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita, levanta, nega, vai te virar. Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita, levanta, nega, vai te virar. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50, vai à feira, joga no bicho, vê se te aguenta, economiza, olha o dia de amanhã. Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã, no bate-bola eu sou um fã. Nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita, levanta, nega, vai te virar. Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita, levanta, nega, vai te virar. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50, vai à feira, joga no bicho, vê se te aguenta, economiza, olha o dia de amanhã. Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã. Há uma música pensando em ti, pensando eu amanheço, pensando em ti. Essa música eu fiz, a minha senhora, que eu me casei mais tarde, eu era disputado, não podia casar. Nós já tínhamos um primeiro filho, tudo, e não podíamos casar. Mas depois veio a lei, então me casei com ela. A minha meta até que foi levar as alianças dela. Foi muito, até muito engraçado. E essa música foi feita para ela. A gente teve aí uma brigazinha ainda, numa certa época, no princípio da vida. E ela foi embora, que ela é gaúcha. Foi embora para o Rio Grande. E eu fiquei sozinho aí, zanzando para lá para cá. E já tinha separado. Então, nasceu isso aí. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti. Eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Como é que é o resto? Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus, me deixa, mesmo, por favor, pensar em Deus. E mostrei isso para o Davi Nassa. Ele ficou apaixonado e tal. E ele disse, não, mas essa aí eu vou acabar sozinho, sabe, Davi? É um negócio meu particular, uma história minha. Eu quero acabar sozinho e tal. Fala, a luz, não, mas a luz vai se aborrecer. Não, não é questão de aborrecer, é que eu gostaria de ter uma música que eu fiz para ela. Mas acontece que dia seguinte eu recebo um envelope em casa com uma letra, que ele trabalhava no Cruzeiro, mandou um funcionário levar, o seu Davi mandou trazer para o senhor. Eu abri, estava lá, nos cigarros que eu fumo te vejo nas espirais, nos livros que eu tento ler, em cada frase que estás, nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus, e aí usou a minha frase mesmo, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. O negócio era tão bom, tão puro. Eu peguei o violão e musiquei. Então hoje, veja, hoje a família dele recebe o direito autoral de uma coisa que ele tem quarta parte. Mas até o lugar da parceria, parceiro. Ele fez alguma coisa, sabe? Não é causa. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus. Cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais, nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás, nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus. Pensando em ti, jararará, pensando em ti, eu tento ler, em cada frase tu estás, nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. Em Deus. Nova Copacabana é um samba meio surdo. E uma madrugada nós estávamos ali, nessa altura nós já tínhamos fechado os cassinos, o jogo, e eu trabalhava no cassino Copacabana, que continuou como é hotel, continuou com o show. Então nós trabalhávamos ali e saíamos de tarde, acabava o show, a gente ficava por ali, tomando umas e outras e tal, e amanheceu o dia. Aquela Copacabana bonita, assim, sentado ali com o violão na mão, naqueles bancos à beira da praia. Surgiu ali a frase, é bonita essa Copacabana, é bonita demais. Quem a viu uns anos atrás, não reconhece mais. Bom, e ficou só isso na cabeça, fui dormir e tal. Dias depois eu mostrei o Davi. Mostrei o Davi. Aí no dia seguinte, que ele fazia assim, era, quando ele sentia a coisa, ele fazia um minuto. Foi para casa, ele escrevia a máquina só com dois dedos, né? Ele fazia aquelas grandes reportagens com dois dedão, assim, tac, catando milho. Ele foi para casa, catou os milhinhos dele lá e me mandou aquela letra. É bonita, só pra... Eu nem lembro agora a letra. Mas nasceu assim, aliás, é um chão, uma música que eu gosto muito. Tem um ritmo meio choro, né? No inverno, ele diz que no inverno acalou dos casais, no verão é bonita demais. É bonita essa Copacabana, é bonita demais. Quem a viu alguns anos atrás, não a conhece mais. Copacabana das lindas morenas, das boates e arranha-céus. No inverno acalenta os casais, no verão é bonita demais. Mas é bonita essa Copacabana, é bonita demais. Quem a viu alguns anos atrás, não a conhece mais. Copacabana das lindas morenas, das boates e arranha-céus. No inverno acalenta os casais, no verão é bonita demais. Quem enxuga o teu corpo moreno, capital proibida do amor. É o sol, cujos beijos na areia, são toalhas de luz e calor. Se eu tivesse 1000 anos de vida, 999, viveria em Copacabana, que é bonita até quando chove. Quem enxuga o teu corpo moreno, capital proibida do amor. É o sol cujos beijos na areia são toalhas de luz e calor. Se eu tivesse 1000 anos de vida, 999, viveria em Copacabana, que é bonita até quando chove. Mas é bonita essa Copacabana, é bonita demais. Quem a viu alguns anos atrás, não a conhece mais. Copacabana das lindas morenas, das boates e arranha-céus. No inverno acalenta os casais, no verão é bonita demais. No verão é bonita demais, no verão é bonita demais. Eu fiz uma opção de tangos. Fiz uma opção de tangos contra a minha vontade. Porque eu sou do samba, acho que a música brasileira é o samba e eu adoro a música brasileira. Eu sempre lutei por isso. Mas um dia o Davi Nassi chegou para mim e disse assim, precisamos fazer um disco. Volto a informar que na época o disco era duas músicas, uma de um lado, outra do outro. E a fábrica pediu uma homenagem a dois ídolos populares falecidos tragicamente. Digo, isso é um drama da vida. Qual é o drama? Nós vamos fazer. Não, nós vamos fazer uma música para um ídolo brasileiro morreu tragicamente, Francisco Alves. E do outro lado? Um ídolo argentino que morreu tragicamente, Carlos Gardel. É bom, a ideia é bonita, mas o que, que o povo tem com isso para chegar à conclusão que é dois ídolos que morreram tragicamente? Mas é bom, vamos lá. Ô, Davi, no samba eu tô aí, agora tango eu não sei não. Eu fiz muita música para teatro, fazia todos os gêneros e tal, mas... Bom, aí ele me manda a letra do Carlos Gardel. Tangos, bandoneons, uma guitarra do jeito. E eu peguei o violão e mandei brasa, porque eu achei a letra maravilhosa. Fiz uns cortezinhos de alguma frase que estava um pouco comprida dentro da construção minha, musical. Telefonei para ele, concordou comigo e tal. E nasceu o Carlos Gardel. Carlos Gardel, Buenos Aires cantar. Que eu não queria fazer tango, porque tanta gente fez tango nesse país e tango não deu certo. Eu então tinha que descobrir o porquê que não dava certo. É que fazia um samba canção e botava o bandoneon atrás. Aí não dava certo. Então eu fui descobrir que o tango precisaria ter característica de tango. Mas como você não pode contar que o cantor vai fazer isso, não é o cantor não vai te entender, como foi difícil para o Nelson no princípio. O Nelson falou, tango, bandoneon, uma guitarra de jame. Não, meu filho, não é isso. Isso não é tango. Então eu descobri que o tango tinha que ter a batida na voz. Tango, bandoneon, uma guitarra que geme. O bandoneon ficava na sua voz. Carlos Gardel, tinha que ter. E ele queria, Carlos Gardel, com aquele vozeirão dele. E foi assim que eu descobri. Tangos, bandoneons, uma guitarra que geme, num ritmo de amor desesperado. Um cabaré que fecha suas portas, uma rua de amor e de pecado. Um guarda que vigia numa esquina, um casal que anda à procura de um hotel. Um resto de melodia, um assobio, uma saudade mortal. Carlos Gardel, Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro, que fazia pulsar os corações, na amargura das tuas melodias. Carlos Gardel, se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas dúvidas, perdoava seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás tão bem, Carlos Gardel. Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro, que fazia pulsar os corações, na amargura das tuas melodias. Carlos Gardel, se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoavas seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Aí, bom, agora tem que fazer o outro lado. Do outro lado foi Francisco Alves, que é letra dele, ideia dele, do Davi. Velho Chico, tu recordas um violão cujas cordas, que eu acho um samba bonito, até a lua do rio, um céu tranquilo navio, não inspira mais amor, um violão desafina, porque chora em cada esquina a falta do seu cantor. E aí casamos Francisco Alves e Carlos Gardel. E o Carlos Gardel foi um sucesso absoluto nesse Brasil, uma música viva ainda hoje. E a outra é uma música muito conhecida. Não fez muito sucesso, porque quando um lado faz sucesso, o outro não faz. Mas é uma música muito conhecida e que representa muito o que foi o Chico Alves para nós. Bom, aí já é comércio. Aí a fábrica, o Davi me telefonou, a fábrica está pedindo mais tango. Eu digo, pronto, eu sabia que ia acontecer isso. Davi, eu não sou tangueiro, aquele deu certo, agora não vai dar mais. Quer dizer, vai acabar, vai me descaracterizar, ô Davi. Não, mas você faz bem, porque todo mundo gostou. Ah, meu Deus do céu, ele está me cantando, fazer tango. Mas aí, ficamos bolando um tema, eu estou tendo que arranjar um tema, uma história. E eu tinha dado a ele uma história, eu dei o tema, que era para ele fazer uma letra dentro daquele estilo dele, para eu musicar um samba. É de uma história vivida por mim, os amigos meus, que era um camarada que era solteiro, aquele pessoal de banco ali, aquele reduto dos bancos. Quando acaba o trabalho, todos se reuniam, a rapaziada toda solteira, dormindo no bar, tomando um chupes e tal, e coisa, rateava ou não rateava, né, aquele negócio. Mas aí um deles se casa, era esse meu amigo, ele se casa e aí ficou aquele negócio, ah, fica, então, não, eu não posso, vou tomar um chopinho só e vou logo, você sabe, agora eu sou um homem casado, é, vai, eu quero um bilhete para tua mulher, quer que eu peço licença, aquelas coisas de rapaz. E ele passou por isso e tal, e vai embora, mas acontece que o casamento não deu certo, ele se descasa e volta pro bar. Então eu contei essa história pro Davi, fazer um samba. O Davi, olha, é um samba complicado, mas você vai achar. Porque eu trabalhava demais, eu trabalhava no Cassino da Urca, eu trabalhava na Rádio Nacional, eu tinha escola de samba, eu compunha, eu trabalhava em Niterói, o Cassino da Urca mandava a gente para Niterói, para Poço de Caldas, para todo lado, não era um inferno. Às vezes eu não tinha nem tempo de tomar umas canas, tinha que tomar às 4 da manhã, 5. Bom, aí o Davi me manda essa letra. Antigamente, nos meus tempos de ventura, quando eu voltava do trabalho para o lar, deste bar alguém gritava com ironia, entra, mano, que o fulano vai pagar. E eu aí fiquei entusiasmado pela construção da letra, apanhei o violão e saiu. Antigamente, nos meus tempos de ventura. E saiu aquele tom que é um dos que eu mais gosto. É hoje quem paga sou eu. Ah, e eu dei a ele o tema. E termina assim, Davi. Hoje quem paga sou eu. E ele manteve a frase que eu já tinha até musicado. Antigamente, nos meus tempos de ventura, quando eu voltava do trabalho para o lar, deste bar alguém gritava com ironia, entra, mano, o fulano vai pagar. Havia sempre alguém pagando um trago pelo simples direito de falar. Havia sempre uma tragédia entre dois copos nas gargalhadas de um infeliz a soluçar. Eu sabia que era um estranho nesse meio, um estrangeiro na fronteira desse bar. Mas bebi, outro pagava e eu partia para o mundo abençoado do meu lar. Hoje faço deste bar a sucursal do meu lar, que atualmente não existe. Tenho minha história pra contar, uma história que é igual a amarga e triste. Sou apenas uma sombra que mergulha num oceano de bibi do seu passado. Faço parte dessa estranha confraria, do vermute, do cunhaque, do traçado. Mas se passa pela rua algum amigo em cuja porta a desgraça não bateu, grito que entre neste bar, beba comigo. Hoje quem paga sou eu. Thank you.